confirmando 3601, no altímetro na 091. Número 091, 3601. Decoloso no 3, controle 1208. Obrigado. Decolou na sua escuta, pode voar Leda? Bom dia, tá 3399, contato radar, suba para o nível 360, perfil da saída da Alfa. Pode voar para onde Leda? Tá, é autorizado. Decolagem autorizada no zero, vento 010 graus, com 039. Autorizado, decolagem no zero, tá 3601. 3601, decolada ao Zuno 6, controle 1208. 308, boa. Controle Salvador, bom dia, tá 3601. Bom dia, tá 3601, contato radar, sua para o nível 360, precisa sair da Delta. Saída da Delta, são 360, tá 3601. Salvador, muito bom dia, o Xamer 6251. Xamer 6251, bom dia, Guarulhos, copia? Afirma, prossiga. Autorizado Guarulhos 360, Ópera Zulu 16, decola da 10, curva direita, da El Leda Bridge, controle 1208, aciona 5530. Gente, autorizado Guarulhos 360, Ópera Zulu 16, primeira aerovia. A decolagem da 10, curva direita, saída da Euleda, Euleda Bridge. 208 é o controle do Salvador, 5530, transponda, do Xanel 6251. 6251, correto, chama o pushback, acionamento. Camará. Sou 3399, chamei o centro Recife, frequência 13325 e alterna 13395. Recife agora 13325, 13395. 3399. Costa 3601, no Chame Recife, frequência 13395 e alterna 13325. Em Recife, 13395, alterna 3325, bom dia. acionamento de poste na 716251 hoje, né? Autorizado, chama táxi. Confirma, então. Está autorizado, 6251. 6251 autorizado, confirmando pista seca? Pista seca, firma. Certo. Oceania 6315 para o táxi 136, 4 horas, Galeão. 6251, táxi autorizado via Pátio 1, Índia, chama pronta no ponto de espera da 10, acimento 10 no 1. Pátio Índia, ponto de espera da 10, 10, 11, 6251. Posso esperar no 06251, Jornada? 6251, autorizado decolagem 10, vento variável com 2 nós. Ali, decola do 10, 6251. Decolado.